desce, o corpo não obedece. Quero ficar, mas eu vou. Quero não ser, mas eu sou. Apaixonada por ele, por cada gesto e toque, cada ida e vinda. E ele vem a galope, quer conhecer o meu mundo, se mostrar por inteiro. Com esse olhar vagabundo, ele é um nobre guerreiro e me trata de um jeito que eu nem sabia existir. Tudo tem causa e efeito, e ele já vai partir. E assim vai me deixar com a dor dessa espera. Será que ele vai voltar? E essa saudade sincera, a distância e o tempo, a tudo ela supera. Lutar contra o sentimento e vencer, quem me dera. É mais forte que eu esse medo de perder, e é mais forte que eu essa vontade de ter. E toda essa incerteza, e esse ser ou não ser, é onde mora a beleza. Eu quero mais é viver. Só por essa noite eu quero. Só por hoje. Só por essa noite apenas. Só por essa noite. Só por essa noite eu quero. Só por essa noite apenas. Só por essa noite. E essa vontade que fica depois que o dia amanhece. A pegada, a mordida, são coisas que não se esquecem. Mas eu tô de partida e eu não quero estresse. Com foco na minha vida e a fé no que fortalece. A brisa invade a janela e tudo que ela me traz. Um flashback das cenas, esse desejo voraz. Pra se tornar um problema é um dois, um a mais. Pra virar uma centena já são problemas demais. Amantes anônimos, secretos proibidos. São tantos sinônimos que até perde o sentido. Seria bem melhor se nem tivesse acontecido. Opostos complementares, totalmente atraídos. Me entrego pro sentimento e esqueço o mundo lá fora. Tô curtindo o momento, tudo que eu tenho é o agora. E amanhã deixa estar, ele que vai responder. Se for pra ser, será. E essa noite vai ser.